bem. Passatempo, um jeito de sonhar. Soltas como o vento, as palavras vêm. Doces como a luz do teu olhar. Vida, tudo é vida, com você faz bem. A certeza de poder saber. Música no ar, um sentimento tem. Diz tudo que eu sinto por você. Faz parte de mim tocar em você do jeito que eu sempre quis. Amar é viver bem mais que um prazer, um sonho de ser feliz. Each day draws near. Oh, how I dream day after day, yeah. Soft as the wind, it becomes so clear. Shining like diamonds in your eyes.